te amo. Fico morto de pavor de te perder. Cada página que estampa uma desgraça, cobre de mágoa. E nós aqui já riscaram tanta coisa desse mapa que a gente preferia não saber. Mas será possível que fechar os olhos é o que vai sobrar pra nós por aqui? Cada hora que envenena um horizonte, o futuro vai ficando mais passeio. Mas alimenta os estudantes da China e a conquista da paz celestial. Já falaram tanta coisa sem efeito que as palavras não conseguem mais valer. Mas será possível que calar a boca é o que vai sobrar pra nós por aqui? Incendeia um oceano, fico morto de pavor de te perder. Cada página que estampa uma desgraça, cobre de mágoa. E nós aqui já falaram tanta coisa sem efeito que as palavras nem conseguem mais valer. Mas será possível que calar a boca é o que vai sobrar pra nós por aqui?